texto de 1 Coríntios 11, 28. É um texto que fala sobre a ceia do Senhor. Não está falando de dízimos e ofertas, mas está falando de princípios do reino. Leia comigo o versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Abra também Tiago, capítulo 5. O reino de Deus é um reino que tem princípios. Nós já estudamos aqui na escola de discípulos que quando nós entramos para o reino de Deus, nós precisamos conhecer os princípios do reino. O que que o Senhor do reino diz? Tiago, capítulo 5, versículo... Perdão, eu disse 5, é 4, versículo 2. Tiago 4, 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não... Ou na outra tradução diz, nada tendes, porque não pedis. E o versículo 3 diz assim, aí na sua tradução diz assim, pedis e pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Essa é uma realidade, um princípio do reino. Aliás, uma falta de princípio do reino. Por que que nós deixamos de provar muitas coisas como igreja ainda? Eu e você. É porque Deus quer que nós aprendamos os princípios que regem o seu reino. Lá em Coríntios, falando sobre o momento da ceia do Senhor, nós ouvimos Paulo advertir, dizendo, vocês estão participando da ceia, examinem-se a si mesmo. Tomem da ceia discernindo o corpo de Cristo. Discernindo entre vocês a comunhão, a unidade. Não tomem a ceia sem discernir isso, sem viver isso. Sem essa qualidade na vida de vocês, confessem ao Senhor ali, operem dessa forma e participem da ceia. Porque senão vocês estão abrindo legalidade, fazendo a coisa certa da forma errada. E novamente Tiago vem dizendo, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Estamos orando, estamos decretando, estamos profetizando, estamos lutando, mas o Espírito de Deus está nos ensinando. Vocês precisam aprender a fazer da forma certa. Se eu for lá em casa lavar as vasilhas da cozinha, se André fala assim comigo, Marconi, lava as vasilhas hoje para mim, arruma a cozinha para mim. Quantos homens arrumam cozinha aqui, irmão? Oh, maravilha. É? Geraldo disse que é uma terapia, terapia, terapia. E é mesmo. Então, André diz assim, Marconi, arruma a cozinha lá para mim. Lava as vasilhas. Tá bom. E eu vou lá no tanque, pego a bucha que ela usa para lavar o banheiro, e vou para a cozinha e lavo todas as vasilhas. E depois ela chega em casa e vê aquela bucha em cima da pia e as vasilhas todas limpinhas. Ela diz assim, o que você fez? Eu falei, eu fiz o que você pediu, eu lavei todas as vasilhas. Olha como é que está bonitinho, limpinha, brilhando. E ela fala, e essa bucha aqui? É a bucha que eu usei para lavar as vasilhas. É essa bucha, eu passo lá, eu faço isso, entendeu? Você usou essa bucha para lavar prato que a gente come? É, o que tem? Tudo é bucha. E é exatamente assim que nós agimos com as coisas do reino de Deus. Não, eu estou entregando meu dízimo. Estou entregando minha fé. Como que você está entregando? Ah, aí o Senhor precisa vir dizer, filhinho, não é assim que se entrega o dízimo e a oferta. Você está fazendo uma coisa legal, olha, ficou até brilhando, a louça está bonita, mas deixa eu te falar, está cheio de germe. Está cheio de cloriformes fecais. Hã? Coniformes. É isso aí. Até o nome é feio. Está cheio de... E não pode entregar o dízimo assim, filho. Mas, Senhor, eu fiz, olha, orei e tal, entreguei, dei oferta, dei meu dinheiro todo, mas eu não te pedi assim, deixa eu te ensinar os princípios do reino. Nada tendes porque vocês não pedem. E se vocês pedem mal. Por isso que vocês não têm. Nós precisamos aprender os princípios do reino de Deus. Nós já aprendemos aqui, estudamos sobre Caim e Abel. Como que eles trazem a oferta diante do Senhor, e o Senhor diz assim, atentou-se o Senhor para a oferta e para Caim. É assim que diz? Hã? Para Abel e a sua oferta. Para Caim e a sua oferta. Porque Deus olha primeiro para meu coração, para minha vida. Deus primeiro olha para o Marconi. O que, que o Marconi está fazendo? Qual é o princípio no coração do Marconi? O que o Marconi está declarando? O que, que o Marconi está orando? O que, que ele está crendo? O que, que ele sabe? Qual é a fé no coração dele? Como está o Marconi? E ele, então, recebe a oferta. São princípios, irmãos, do reino de Deus. Jesus, quando estava com os fariseus... Vamos ler Mateus 23, 23. Glória a Deus. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que eram líderes, referências religiosas, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Olha o que Jesus termina dizendo. Estas coisas, quais coisas? Justiça, misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer sem omitir aquelas. Quais aquelas? O dízimo. Jesus, como o pastor Luciano Subirá diz na palavra, ele diz assim, que esse é o único momento que Jesus fala com os fariseus e ele aprova uma atitude deles. Pelo menos relatado na Bíblia. É a única inferência que tem ali de Jesus dizendo, olha, isso aí vocês estão fazendo certo. Porém, vocês devem fazer isso sem se esquecer dos princípios que devem estar, da virtude que deve estar lastreando a oferta de vocês. A justiça, a misericórdia e a fé. Quando eu trago meu dízimo e oferta, eu estou fazendo boa coisa. Glória a Deus, porque eu estou dispondo. Só de eu estar tomando essa atitude, já é um passo de crescimento na minha vida cristã. Já é uma atitude de fé, já é uma atitude de disposição. Mas o Espírito de Deus quer vir a nós e dizer, agora você deve continuar fazendo essas coisas, mas agora você deve também aprender mais virtudes, mais princípios, mais fé, mais reino de Deus sobre a sua vida, para que quando você continuar praticando a entrega do seu dízimo, você faça isso de maneira melhor. Faça a coisa certa, da forma certa, com os princípios certos, com a fé correta, madura naquilo que você está fazendo. Tudo isso vai nos mostrando que o dízimo, a ceia, o batismo, são ordenanças, são atos que nós praticamos na igreja que devem ser feitos com revelação, com entendimento do que nós estamos fazendo espiritualmente. Amém, irmãos? Se nós observamos e voltamos de novo para esse raciocínio do Senhor ministrando a nós, falando de legalidade, de propriedade, de dízimos, e nos advertindo seriamente, vocês estão roubando de mim, se nós deixamos de entregar o dízimo. Se nós voltamos de novo a esse contexto, com esse entendimento de que Deus está nos ensinando e querendo que nós aprendamos princípios para que não falhemos no que estamos fazendo, Deus vai ampliando o nosso entendimento, ampliando a nossa maturidade, e nós começamos a entregar o nosso dízimo de uma maneira diferente. Dentro de alguns minutos, nós vamos entregar de novo o nosso dízimo. Vamos entregar a nossa oferta. Mas eu e você vamos fazer isso de uma maneira renovada em nome de Jesus. Nós vamos fazer isso aqui, e isso não vai atingir só o meu dinheirinho, isso vai atingir todas as áreas da nossa vida. Isso vai atingir a minha família, isso vai atingir o meu relacionamento lá em casa, isso vai atingir cada área da minha vida, porque eu estou agora com a minha visão ampliada do que Deus está dizendo e falando comigo. Vamos a Levítico 25, versículo, vamos ler a partir do 23. Levítico 25, 23. Também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, diz o Senhor. Diga, a terra é minha. O Senhor disse isso, a terra é minha. Pois vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, concedereis que seja remida a terra. Se teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua possessão, virá o seu parente mais chegado e remirá ou redimirá o que o seu irmão vendeu. E se alguém não tiver remidor, mas ele mesmo tiver enriquecido e achado que, o que basta para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar do preço da venda restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará a sua possessão.